escuta, moço, o que eu vou relatar. A história de um irmão que vivia a pregar e na seara trabalhava com apreço, saía de casa em casa distribuindo folhetos. Foi a maneira que achou para pregar e saía todo dia para evangelizar. Era feliz com o serviço que prestava. Depois do trabalho feito, ele voltava para casa. Porém, um dia, veja o que sucedeu. Para um inimigo de crente, o folheto ofereceu, o qual responde, nervoso, tremendo a fala: só recebo o seu folheto se eu bater na sua cara. Escuta, moço, respondeu o caro irmão, se receber o folheto pode bater, cidadão. E nesta hora recebeu uma pancada e no seu rosto sereno ficou a mão desenhada. E disse mais: o folheto eu posso ler se você me der agora o outro lado pra bater. E nesse instante disse a filha do valente: paizinho, não faça isso, pai, não bata nesse crente. E nessa hora o valente ajoelhou ao ver o grande milagre que Jesus realizou. A sua filha era muda de nascença, pra honrar a fé do crente a criancinha falou. E nesta hora o valente ajoelhou ao ver o grande milagre que Jesus realizou. A sua filha era muda de nascença, pra honrar a fé do crente a criancinha falou.